vivendo no meio dessa cidade. Entre linhas desabafo o meu entendimento, relato coisas das quais foi perdido a tempo. Nós sabemos qual é o nosso destino bem antes, então por que fazemos de nossa vida entediante? Me incomoda ver esse machismo hoje em dia, geralizando as mulheres com a pederastia, falando que as minas não têm respeito, não têm valor, mas nem todas usam do mesmo fator. Me incomoda ver tanta hipocrisia. Eu vejo que tu não diz, mas o que dizia? Nós poderíamos ser livres, experimentar. Podemos mais que isso, ou melhor, vivenciar. Me incomoda em já não ser tão feliz, não ter a vida que um dia eu quis. Sonhava em ter cultura, não pensava em ter dinheiro, mas só vejo consumo no Rio de Janeiro. Pacificaram, mataram muitos inocentes, chamaram todo preto pobre delinquente. Sumiram com o pedreiro, com o estudante e o aprendiz. Eu fui reclamar, escapei por um dia. Jogaram bomba em toda ocupação e também zombo de sua indignação. Professor, aluno ou índio sem amor, todos zoados pelo governador. Me incomoda, mas sei solucionar. Eu tenho voto e vou te avisar, ano que vem nas urnas vou te vandalizar. Cabeça oca, nenhum ou pouca, massa cinzenta. Usa pinico ou touca, cala-te boca, senão ninguém aguenta. Ex Springfield, seu povo controverso, humilde, porém tem lá os seus excessos. Dispersos frente à tela plana, 2 anos de prestação, falsa impressão de preço de banana. Vamos pro bar no mu, pra mod bebê, eu ver lombo nu no BBB. Conjunto vazio atrás do trio elétrico, a voz do Brasil não é o júri antiético. Conjunto vazio atrás do trio elétrico, a voz do Brasil não é o júri antiético. Conjunto vazio atrás do trio elétrico, a voz do Brasil não é o júri antiético. Conjunto vazio atrás do trio elétrico, a voz do Brasil não é o júri antiético.